Melhor que um homem que vence uma batalha mil vezes mil homens, que vence em batalhas mil vezes mil homens, é aquele que vence a si mesmo. Ele é, na realidade, o maior dos guerreiros. Uma rocha pode cair em cima de 100 homens, a destruindo. Um rio pode destruir a rocha, pois o rio é a fluidez. O rio se manifesta com a água. O homem que olha para o seu interior e se tira sua forma e as suas pretensões faz parte desse rio e vence todas as suas ilusões. E não necessitará mais ouvir a mim. O homem que deixa o espírito fluir é a própria lei, observando que ele não desrespeita o todo e ninguém está fora, pois tudo fora é o todo e o todo é a si mesmo, tendo em si toda a paz necessária e não necessário sair da lei. Melhor que um discurso de mil palavras é uma só frase carregada de significado e que, ao ser ouvida, provoca um sentimento de paz. Aquele pode ter um discurso belo e simpático, tão ilusório quanto dançar de uma naja. Agora, o sábio pode ter a simplicidade que uma palavra te dar toda a alegria de um pássaro. De um pássaro. O mestre, qual é o vosso nome? Qual que é a diferença entre ter um nome e ser um nome? Meu nome é Liu Bei. Liu Bei. Certo. Ter um nome é como ter uma veste, que no momento em que ela se gasta, se troca. Ser um nome? Ser um nome não existe, pois somos a profundeza atrás das vestes. Somos o todo. Não necessitamos de nomes. Necessitamos da verdadeira existência dentro de nós. Como é possível viver a veste sem desdenhá-la, sabendo da sua insubstancialidade, sem esquecer que ainda é uma ferramenta útil e tão necessária? Ter em si a sabedoria de entender que naquele momento, sem a veste, passará frio. Sem a veste, estará desprotegido. Sem a veste, estará nu no momento que não é necessário. Na vida, é necessário, no momento certo, ter um nome, mas entender que é só um momento vago na eternidade do todo. Ah. O senhor seria o que conhecemos como mestre ascensionado? E o que o diferencia daqueles que não são? Seria um desses que despertaram dentro da eternidade do mundo e do todo. Não há diferença entre o desperto e o não desperto. Há estágios, apenas degraus, para aquele que avançou e teve coragem de subir a montanha, e aquele que, cansado, sobe vagarosamente. Aquele que não se cansa subirá mais rápido. No seu esforço, aquele que tem preguiça subirá ao seu tempo, parando entre os degraus e só sonhando em alcançar o topo. Não há diferença. Só há o que cada um se põe a fazer. Mestre Liu, como o senhor recebeu esse convite de nos ajudar nessa força-tarefa de esclarecimento e por que o senhor o aceitou? Meu amado mestre Lau me pediu, com seu carinho nas palavras e sua sabedoria grandiosa, para que viéssemos e mostrássemos no Ocidente aquilo que somos, aquilo que conhecemos e a nossa forma de se expressar. Seja para o Ocidente que está desperto, seja para o Ocidente que está em outros planos de existência, ou para aquele que está na matéria, estamos nos colocando à disposição de explicar e de mostrar aquilo que acreditamos. Eu aceito fazer parte dessas explicações e ensinamentos. Assim dá. Seria a ponta da lança mais afiada, a arma mais letal do mundo, ou seria a cegueira das vaidades a arma mais mortal? A ponta mais afiada da lança pode vencer qualquer inimigo. Mas, se ela for direcionada na mão de um tolo, só machucará a ele próprio, pois ele ainda é cego em suas vaidades. A lança é só um instrumento que sozinha não faz nada. Mas a vaidade, cegando-a aos tolos, essa é mais mortal, pois ela te coloca dentro do mar de ilusões, fazendo você acreditar ser aquilo que não é. Mestre, vamos fazer um estudo abreviado, porque isso, mas um estudo mais aprofundado iria requerer de nós vários dias, porque o assunto é realmente muito vasto. Gostaria de estudar, fazer com o senhor um estudo do eu e a sua formação. A tradição Mahayana afirma que a iluminação se dá pela profunda observação desses agregados, dando a notar sua natureza vazia de existência. Ou seja, a existência pessoal que é, no texto original, a combinação dos cinco agregados do Buda, os cinco skandhas. Entre eles são, vou falar para as pessoas que acompanham e não conhecem, o corpo, que é a forma material, que é a rupa, a sensação, que é a vedana, a percepção, sana, as tendências da mente, ou seja, a formação mental, o quinto agregado, os poderes mentais, a ampliação do anterior, ou seja, a consciência. Fala um pouco do eu e da sua formação dentro desses tópicos. Depois eu vou ler uma frase e estudar com o senhor cada uma delas. O eu é o profundo do interior, não esse vago que muitos acreditam ser. A matéria é só uma forma de expressar o verdadeiro eu, para nesse trânsito de vidas aprender a nos purificar e crescer para um âmbito maior. Tudo aquilo que a alma te diz, você sente em vossos corações, te despertando a sensação e os sentimentos do que o espírito deseja. Tudo aquilo que percebe é os outros mundos e a natureza do todo, percebendo em si a verdade de como o todo se manifesta, percebendo que você faz já parte do todo em qualquer estágio de vida. Sua mente te direciona para aquilo que muitas vezes as ilusões criam, mas ela também te direciona para um caminho maior, se assim você a treina. Se desliga pelas sensações e percepções daquilo que a matéria tenta te prender, expande a mente, expandindo a sua consciência, trazendo mais em você a verdade do Espírito. Quando se traz mais a verdade do Espírito, sai das fantasias da matéria. Assim, tendo o equilíbrio do seu ser e se comunicando com o todo e sendo esse eu por inteiro. Então, o primeiro estudo, forma material, rupa, compreende tudo o que denominamos matéria. Deste modo, estão incluídos no agregado o corpo físico e o mundo exterior, bem como os órgãos do sentido. Então, a gente tem a formação material. É como se eu pudesse dizer assim, eu só consigo dizer o que sou, onde estou e como sou, servindo-me da interpretação das formas materiais. Sem a forma material, nada sou, porque estou preso a uma personalidade através desse agregado. Fala mais desse agregado, Mestre Liu, como um mestre ascensionado pode transitar nesse meio sem se apegar a ele, sem deixar que ele o defina, e ainda assim ir num lugar onde a forma material não existe? A forma material está para aprender como se dividir na hora necessária. Quando estamos no trânsito material, aprendendo aquele ambiente com tudo que ele tem a nos ensinar, divididos entre diferentes seres e muitas vezes não perceptíveis a conexão que temos. Deixamos as ilusões da matéria nos cegar. Mas se entramos no sentido das percepções profundas do verdadeiro eu, percebemos que a matéria é só uma roupa que utilizamos para perceber e expressar a nossa consciência. Nessa expressão, desenvolvemos no nosso caminho a sabedoria e o aprendizado de como a roupa pode ser necessária, mas como é tão belo estar nu, pois o nu é o você verdadeiro. Não precisa se vestir. Você é aquilo que necessita ser. Se no momento que está no ambiente da matéria, dependente do ambiente que esteja, mas está transitando na matéria desejada, você necessita usá-la. Mas você já faz parte de um todo, e o todo é uno. Onde você está, não precisa dela. Você já se conecta a tudo que necessita. Sensação. Incluem-se nesse grupo as sensações oriundas dos órgãos do sentido. Elas podem ser prazerosas, desagradáveis ou neutras. Quando dizemos de sensação, entendemos que vem dos sentidos, da alma, ali mostrando para todos nós tudo o que nos faz bem ou o que nos faz mal, conversando conosco, como o sol conversa com a terra, queimando ali e mostrando a necessidade de estar presente. Pois dentro disso, você percebe que tudo que sente, seja ruim ou seja bom, existe. Se se mantém neutro, é porque não há diferença, mas também existe. Com o seu caminhar e com a sua evolução interior, mais se agrega aquilo que te faz bem e vai deixando o mal passar, tornando aquele mal uma neutralidade, ficando neutro aos olhos do demônio e percebendo que a presença da paz existe dentro de você. Percepção relativa ao conhecimento e identificação de um objeto com base nas sensações. Percepção. Perceber os diferentes mundos. Perceber como que tudo se movimenta naquilo que eu não vejo. Como há um grande movimento invisível aos meus olhos nus, mas perceptível ao meu interior. Percebendo toda a fluidez do universo, observo em mim que mesmo sem enxergar, vejo muito mais do que meus olhos podem. Abrindo como se os olhos do próprio infinito e do próprio todo dentro do meu peito, me direcionando para estágios maiores. Mestre Liu, se sensação se refere a sensações oriundas dos órgãos dos sentidos e percepção se refere ao reconhecimento e identificação de um objeto com base nas sensações, pedir ao senhor qual é a diferença entre sensação e percepção, e se eu preciso perceber primeiro e depois sentir, por que que aqui nos agregados a percepção não veio antes e a sensação depois? Muitas vezes o sentido está à frente de tudo aquilo que lhe parece lógico, pois o sentido é o olho da alma se manifestando no corpo, se manifestando na matéria. Quando ela se manifesta de acordo onde estou, como estou, como vejo e como sinto, ele abre e vai direcionando. Quando se abre essas sensações, ali começa a se perceber um novo mundo. Pois aquele que não deixa a sensação se abrir está cego para as percepções, pois está vendo pelos sentidos só da matéria. E os sentidos da matéria são relativamente pequenos aos sentidos profundos. Formação mental. Sankhara. Todos os tipos de hábitos mentais, pensamentos, ideias, opiniões, preconceitos, compulsões e decisões. Tudo que a mente pode te direcionar. Uma mente mal treinada, abusada pelos seus conceitos, abusada pelas suas ilusões, te direcionam para a tolice e para o profundo, a profunda escuridão. Uma mente bem treinada sabe que primeiro necessita sentir, perceber, para ela se direcionar e ouvir assim aquilo que ela tem de melhor para te mostrar. Consciência é a resposta ou reação dos órgãos do sentido diante de um objeto. Como exemplo, a consciência auditiva compreende o ouvido como base e o som como objeto. Pois a consciência é quando se expande de só do que a mente quer te mostrar, mas a consciência está no todo. A percepção e o sentido pode vir por aparelhos, mas não é o aparelho que ouve, é a consciência que escuta. Você pode entender, denominar que o aparelho sentiu, mas o sentido é mais profundo. O aparelho reconheceu o som, mas foi o sentido que percebeu e a consciência que define. Certo. Então, se dissermos que estamos presos pela personalidade nos cinco agregados, o que seria o equivalente a estar livre deles? Quando saímos das prisões, quando tiramos ali as máscaras das ilusões, nos despimos e não entendemos que a necessidade material não é tão importante, onde eu caminho para a profunda sensação do interior, deixando ali a alma falar, me libertando das falsas sensações. Eu percebo o universo por um todo, me tirando dali da falsa percepção daquilo que eu acredito ser real. Eu deixo a minha mente me guiar. Perdão, eu guio a minha mente, não deixando ela me guiar, pois ali eu vejo que eu estou no domínio dela, não ela no meu. Me libertando das ilusões, eu expando a minha consciência, entendendo que ela não é só os limites e os desejos, que ela faz parte do todo. Então, equivale a dizer que quando eu estiver liberto dos 5 agregados, eu não vou existir dentro de uma realidade onde existe forma material, sensação, percepção, formação mental e consciência. Só quer dizer que, enquanto em um ambiente onde isso exista, nada disso me define. Exato. Você pode existir em todos os ambientes, pois você faz parte do todo. Mas isso não te define. Você domina. O espírito domina. Não. Ao contrário. Não é a matéria que domina o espírito. E sim o espírito que domina a matéria. E todas as suas ilusões. Então, a gente fez um estudo do eu, que se chama a existência pessoal, e alguns se referem ao ser humanizado. Quando a gente se torna um ser humanizado, estes agregados nos definem e, portanto, nos prendem. A densidade aonde eles estão circunscritos. É isso. Certo. Sim. Muito bem, muito obrigado. Apego, afeto, desejo, indulgência e cobiça. De qualquer um deles surge o sofrimento, e de qualquer um deles surge o medo. Mas não há sofrimento ou medo para aquele que está livre de qualquer um deles. Todas essas ilusões geram no tolo uma constante dúvida, gerando ali mais ilusões, gerando ali medo e defeitos. Aquele que não está apegado ou enraizado em tantas ilusões, sabe que tudo é um grande ciclo, trazendo em si a renovação do todo, estando livre dos sofrimentos. Todos gostam de alguém que possui virtude e uma visão clara das coisas, que vive com base na lei, que é sincero e cumpre suas próprias obrigações. Todos se sentem bem com aquele que está na presença da paz. Da paz. Da paz. Fazendo ali tudo o que o todo pode fazer de melhor na sua manifestação. Até aqueles que estão cegos nas suas ilusões, em si cultivam o mal, gostam dos que estão com a paz do todo. Algumas palavras foram usadas nessas colocações e eu gostaria de estudar cada uma delas com o senhor para que se possa aprofundar no conhecimento e no autoconhecimento. Sim. O que é virtude? Virtude são as qualidades do espírito, aquilo que ele traz no bem de si, se manifestando pelas pessoas, no seu ideal, no seu igual, como melhor elas puderem deixar. O que é a visão clara das coisas? É a lucidez, a clareza, não presa às ilusões, mas quando estamos deixando o Espírito mostrar pelo todo que temos o nosso caminho a se unir ao nosso melhor. O que é equivalente a viver com base na lei? Viver a uma na tranquilidade, viver no fluxo do todo, na lei natural que o todo traz, não indo contra, nem dentro das suas fantasias. Mestre, quais são as obrigações que cabe ao espírito cumprir na sua jornada terrestre e astral? Ele necessita ouvir em seu interior a presença do todo, do divino, se manifestando por ele a cada segundo, entendendo que ele faz parte desse todo, que ele é esse espírito e que ele necessita estar ali para satisfazer o todo, mas não numa satisfação amoral, numa satisfação da sua moral interior, pois a sua moral interior é uma expressão do todo. Agora que estudamos cada ponto, vou repetir a frase e pedir para o senhor fazer mais um comentário e agregar aquele que o senhor já fez, para que a gente possa então realmente compreendê-la. Todos gostam de alguém que possui virtude e uma visão clara das coisas, que vive com base na lei, que é sincero e cumpre suas próprias obrigações. Todos gostam, como eu disse, como o todo se manifesta. O todo se manifesta por cada um que está ligado no seu interior, mesmo sem saber. Pois até o camponês que anda na sua colheita e nas suas plantações, mas é o todo se manifestando por ele, pois aquele é o seu trabalho mais digno. E todos gostam do camponês sincero e virtuoso, pois ele não tem consciência de fazer parte do todo, mas o todo se manifesta por ele na sua verdade. Assim como um homem que volta em segurança, depois de passar muito tempo longe, recebe as boas-vindas da família, de amigos e pessoas de boa vontade, assim também as suas próprias boas ações dão as boas-vindas àquele que deixa a vida mundana e alcança um plano superior. De fato, suas boas ações são sua família. Todo aquele que carrega dentro de si a boa ação, a tranquilidade, a emanação da paz, a emanação do bem, naturalmente, como se carregasse ali um seio familiar tão próspero e profundo, com todas as virtudes e qualidades do melhor. Carregando para sempre na eternidade esta família que o leva sempre a estar com o todo. O homem deve abandonar a raiva. Ele deve eliminar o orgulho. Ele deve romper todas as amarras. Nenhum sofrimento cai sobre quem não se agarra a nome e forma e não chama coisa alguma de propriedade sua. O homem que se ilude, acreditando ser detentor de posses, orgulhoso pelos familiares e pelo seu nome e suas propriedades, está cego, pois não observa que o tempo é escasso, que ele, como uma maçã, apodrecerá com o tempo. E o que ficará ali será só mais adubo para o próximo que virá. Aquele que entende que tudo é passageiro e que na passagem estamos em pleno vapor e plena atitude interior, tem nos seus familiares, amigos, tem em suas propriedades apenas uma passagem tão passageira quanto o vento, mas entende que em si aquilo ele usufruirá com o mesmo tempo que as estações passam e rapidamente aquilo será dado para outro poder usufruir. E ele estará tão pleno e contente que outro poderá utilizar de plena satisfação como ele utilizou, se livrando assim de todo o seu orgulho e de todas as suas ilusões. Vou fazer um estudo muito parecido com aquele outro, com essa frase. Com a sua licença, mestre. O que é o combustível da raiva e como esgotá-lo? O combustível da raiva é a ignorância. Pois a raiva pode ser bem utilizada quando um homem pacífico necessita entender em si o movimento interior da energia. Quando a energia flui do corpo como um todo, a raiva, se necessária para mover a pedra, necessária para colher o plantio, ela ali não existe ignorância, mas sabedoria, pois ele entende que essa energia vai além. Ela é o momento em que eu preciso movimentar a pedra para conseguir passar. Quando a ignorância se coloca como combustível da raiva, eu estou ali pondo poder na minha cegueira, no meu orgulho e nas minhas vaidades, atacando o próximo, como se atacasse a mim mesmo, para apaziguá-la Eu olho para mim. E dentro do meu interior, eu vejo o espelho do mundo, de todos aqueles que eu quero mal. Eu observo que são o meu reflexo. Quais os combustíveis do orgulho e como esgotá-los? O combustível do orgulho está naquele que não vê a si, mas vê o reflexo do outro em si. Pois ele acredita que aquele outro o colocará nas melhores posições, que ele está nas melhores posições do mundo quando o outro olha por baixo. Quando o sábio observa que sentado na colina, agachado, em posição ou em posição de lótus, está tranquilo no seu interior, a multidão em pé não precisa estar abaixo dele, pois ele, com a sua plenitude, está tão igual a Buda e tão pleno como o universo. Assim, tiramos a força do orgulho e damos a força ao nosso eu. Quais são estas amarras que cabem ao homem romper? As amarras das ilusões que nos prendem na matéria, no que o outro acredita ser, no poder que eu dou ao próximo e esqueço de observar o meu verdadeiro eu. O que representa agarrar-se a nome e forma? E como neutralizar isso em nós, mestre? Pois quando eu me agarro a um nome, a uma forma, a um título, a um status, eu estou agarrado a um ideal, uma ideia dentro de uma fantasia do que eu possa parecer. Eu não estou no meu verdadeiro eu, que não tem forma, que é como a água. Pode ser qualquer situação, estar, derrubar as montanhas, derrubar as pedras, dominar e submergir o mundo com a sua força, pois a água não tem forma, ela é líquida em movimento. Agora, quando eu acredito na forma, estou envaidecido por aquilo que eu quero mostrar ao mundo, mas estou fugindo daquilo que eu não quero ver em mim. Fala, por gentileza, um pouco mais da flexibilidade da água e da necessidade nossa de permear em tudo o que é forma. A água é um movimento interior, a água é a expressão divina. Ser como a água é ser o fluxo, pois a água tem a forma que ela necessita no momento. A água é o copo, a água é a caixa, a água tem a força de destruir a rocha, a água tem a força de destruir as montanhas, mas ela é tão sutil como qualquer e a mais bela seda do universo. Seja como a água, pois assim não terá forma. Sempre se modificará ao necessário do que você precisa naquele momento. Você será o copo, você será a caixa e você terá força para vencer tudo o que necessita. Qual o verdadeiro perigo de chamar as coisas como propriedade minha? pois acreditarei que algo nesse mundo será meu. Estarei iludido, pois nada nessa terra é uma posse, mas sim um usufruto, é usufruir, pois a maçã não é minha, eu a mordo, como e deixo de adubo para voltar à natureza e restabelecer o equilíbrio. Como assim, tudo que está à minha volta é como eu, tudo dono de si, tudo parte do todo, onde nada é meu, mas eu sou o todo. Agora, depois de havermos compreendido cada elemento daquela colocação, permita-me repeti-la e ouvirmos mais de si a esse respeito. O homem deve abandonar a raiva. Ele deve eliminar o orgulho. Ele deve romper todas as amarras. Nenhum sofrimento cai sobre quem não se agarra a nome e forma e não chama coisa alguma de propriedade sua. O homem e sua cólera pela busca do seu orgulho e de tudo que ele quer mostrar se aprisiona dentro das ilusões e das prisões interiores. Aquele que se desamarra e vê a sua participação no todo, pois não tem forma, ele é o todo, estando ali presente no que ele precisa estar, e assim evoluindo junto ao todo. O homem deve superar a raiva pela gentileza, deve superar o mal pela bondade, deve superar a mesquinharia pela generosidade, deve superar o mentiroso pela verdade. Aquele que não ataca o diferente, o tolo, o ignorante, tem em si a sabedoria de ter a sua verdade, de ter as suas virtudes expressas e mostrando para o tolo que ele é a expressão do todo. Ele não precisa atacar, ele só precisa ser nele a presença divina do todo. Pois com toda a diferença que se expressa, há aquilo que te ofende, mostrará ao outro que ele está preso e você livre. Ensina-nos o que é a verdadeira gentileza, mestre, e como ser bom sem ser permissivo. A verdadeira gentileza é aquela que vem da profundeza do seu espírito, manifestando-se ali, naquilo que é necessário naquele momento. O gentil pode ser duro nas suas palavras, mas é verdadeiro na sua ajuda. Pois a gentileza pode vir de forma dura. Não seria o mestre gentil em ensinar o discípulo com duras palavras sobre como modificar a si mesmo? Pois ali ele está dando todo o seu melhor para aquele discípulo. Não confundam a gentileza com permitir, pois a permissão exacerbada dentro do sentimentalismo de poder ajudar o próximo se perde, pois você não utiliza o espírito como guia e deixa o todo do próximo como nada, desrespeitando assim o próximo e o todo. Fale a verdade, não ceda à raiva. Se algo lhe for pedido, atenda o pedido, ainda que apenas em parte. Estes três passos levam o homem à presença dos deuses. Com a verdade do espírito, com a verdade interior, caminhando sem a pretensão, caminhando com tudo, aquilo que se expressa de melhor se juntará ao todo, se juntará ao universo superior, sempre entendendo que ele existe já dentro de você. Mestre, abri um parênteses aqui. Qual que é a diferença de dar com a naturalidade da alma e dar sabendo que isso é ser bom e isso me define como bom, logo eu vou ter algo em troca? Dar com a naturalidade da alma é aquele que muitas vezes pode ser duro com as palavras, pode ser ríspido ou amigável, mas é aquele que é verdadeiro dentro do espírito e não quer nada em troca, nem do próximo, nem do todo, nem dos amigos, dos planos maiores. Aquele que dá querendo elevação, querendo a barganha da iluminação, se aprisiona na escuridão, assim como aquele que ataca o próximo. Sim, sim. Os sábios que não agridem pessoa alguma e que controlam seu corpo alcançam o estado imutável em que não há sofrimento. O sábio sabe que dentro de si há tudo necessário, pois dentro de si há o todo. Alcançando assim a plenitude do ser com a leveza do que ele já é. Toda impureza desaparece quando um homem é vigilante, quando estuda de noite e de dia e se esforça pelo nirvana. Toda a pureza aparece quando aquele que busca dentro de si a verdade e a expansão da consciência interior, chegando assim ao nirvana e tendo a plenitude de estar onde está. Mestre Liu, o que é ser vigilante? É estar sempre em vigia dos seus pensamentos, observando não os outros, mas a si mesmo. Pois o inimigo não está fora no campo de batalha. O inimigo dorme dentro das suas ilusões. Sabendo que conhecimento não equivale necessariamente à sabedoria e que mais cedo ou mais tarde ele terá que ser abandonado, porque como um barco é só uma ferramenta que me ajuda a andar de um lugar a outro. Por que se aconselha a estudar de noite e de dia? Pois não é o estudo de fora, é o estudo interior. Pois com todo o conhecimento que se agregou dos mestres, o discípulo na sua caminhada não pegará mais os mandamentos e as escrituras, mas ele observará e colocará em prática, estudando e aprendendo, e colocando tudo como verdade, aquilo que um dia ele aprendeu. Pode-se dizer que há um mandamento e uma escritura dentro de cada homem que ele pode ter acesso com esse estudo, dia e noite, busca do autoconhecimento? Podemos sim. Sim. Nunca houve, nem haverá, nem existe agora, alguém que seja totalmente elogiado ou inteiramente condenado. Nunca, pois sou tolo que quero o elogio, pois o elogio não é a verdade do seu trabalho. O elogio quanto à crítica é só o ataque à sua verdade, pois ele não define você, ele só aumenta as suas vaidades. O sábio faz o trabalho expressando todo em si e terá plenitude do ser, pois sabe que todo aquele que elogia também ataca. E isso são falsas ilusões, porque a verdade está na sua plenitude e não nos outros. Bem controlados, de fato, são os sábios. Eles têm o domínio do corpo, das palavras e da mente. O sábio sabe que o espírito domina a matéria. O espírito domina a mente. O espírito domina, pois o espírito é o todo, educando assim o interior de cada um de nós. Pois quando tenho domínio do meu corpo, domínio da minha mente, domínio das minhas palavras, eu me eduquei interiormente e ali não sou só um, sou parte do todo que se manifesta por mim. Não sou só um, sou parte do todo que se manifesta por mim. Seja sábio, faça uma ilha para si mesmo, faça um esforço com rapidez, livre de impurezas, livre de pecados, você não terá de voltar para o nascimento e a decadência. Aquele que faz a ilha não necessariamente necessita se isolar fisicamente, mas é aquele que no meio da aldeia caminha livre do que está à sua volta, pois nele há plenitude. Ele anda como um ser à parte, pois nele existe o todo, mas as ilusões não o rodeiam. Quando o sábio tem a plenitude, ele está num plano superior. Ele não necessita mais voltar às ilusões. O mestre Liu, me ocorreu uma outra questão e vai ajudar-nos ao aprofundamento nesse tema sobre a ilha que se deve fazer para si mesmo. Seria essa ilha um campo vibratório ao meu redor de paz e harmonia? Sim. Seria essa ilha um estado de espírito tão pleno, onde eu vibro luz e emano paz. Quando vibro luz e emano paz, não importa onde estou, eu estou no bem. Uau. Certa vez um extraterrestre me disse assim: é preciso estar no bem para saber quem somos. O que o senhor diz a respeito disso? Pois quando estamos no bem, expressamos o nosso verdadeiro eu. Quando estamos na paz, expressamos a tranquilidade. Pois o tolo, na paz, não se permite ficar muito tempo, pois está com seu demônio interior querendo a guerra. Difícil é a vida para quem é modesto. quem sempre procura o que é puro, quem é desinteressado, despretensioso, casto e tem clara visão interior. Aquele que tem sim a verdade, a realidade do movimento, vivendo a tranquilidade da sua plenitude, pode ser interpretado como louco. Mas nele há uma verdade única, estando ali pleno para conseguir estar na constância da vida. Vamos fazer um estudo, parece que vai ser muito apropriado também nessa frase, com a sua licença. Sim. O que é ser verdadeiramente modesto? Verdadeiramente modesto é ser como uma borboleta que sabe que o seu dia é curto, que a sua vida é rápida, mas tem ali a tranquilidade de bater as suas asas e estar plena no seu movimento. Pois a modéstia nada mais é do que ver a realidade do que você pode ser. Aqui se aconselha que sempre se procure o que é puro. Procurar o que é puro, como? Se eu sou impuro e só encontramos o que está no nosso campo vibratório. O espírito é puro. Uhum. O espírito é verdadeiro. E quando eu entro no meu interior, não preso às ilusões, mas quando eu estou na modéstia do que eu sou, eu vibro a pureza e atraio para ela, até o meu eu. Mestre Liu, o que é ser verdadeiramente desinteressado? Aquele que está consigo não se interessa pelo fora, não abomina, mas também não deseja, e sabe, no equilíbrio, caminhar pela multidão. O que é ser verdadeiramente despretensioso? Aquele que é modesto e não quer, com suas fantasias, parecer o que não é. Pois o despretensioso, ele está bem em si e pleno no que está, no momento e no agora. Ele não precisa que os outros acreditem nele, pois ele é pleno e ele já é. O que é ser casto? Aquele que pode ser interpretado numa situação na castidade, mas é aquele que não se deixa levar pelos desejos, mas não que não deixa a verdadeira fluidez das forças interiores quietas. Ele sabe que ele é um universo a se explorar, mas ele não se apega às ilusões. Já falamos sobre o que é ter visão clara das coisas. Agora nos ensina, mestre, o que é ter clara visão interior. Clara visão interior é observar em si, com a lucidez, o que o espírito quer manifestar. Pois você não precisa pensar, você só precisa sentir. Pois quando você olha só para aquilo que lhe é mais conveniente, está perdendo toda a beleza universal ao seu redor. E agora, expandindo com o senhor mais uma vez a compreensão dessa colocação, vou dizê-la novamente. Difícil é a vida para quem é modesto, quem sempre procura o que é puro, quem é desinteressado, despretensioso, casto e tem clara a visão interior. Aquele que muitas vezes está na sua verdade no seu movimento interior, desligado das ilusões do mundo, mas ligado no seu espírito. É visto como louco, é visto como santo, mas nunca é visto como o próprio verdade. Pois ele não, as pessoas não veem o todo, elas só veem a unidade. E na unidade elas julgam. Mas aquele que está em sua plena forma interior, em sua plena harmonia, ele não precisa do fora, pois ele já é o todo dentro de si. Fala mais um pouco sobre como ser o próprio em verdade, naturalmente, sem que isso se torne uma busca necessária, aonde o desejo me aprisiona na personalidade. Aquele que sente a plenitude dentro de si, não buscando a santificação, o nome ou a altura que ele ali criou na sua mente, mas a plenitude do momento. Do momento em que ele vive e do momento em que ele está, aceitando a si, na modéstia, que ele é tão importante para o movimento do universo como aquele grão de areia. Ele é tão importante como o carrapato. Ele é tão importante como qualquer outro ser, pois ali existe o movimento. Ele não precisa ser maior, nem menor. Ele só precisa estar dentro dele. Assim, verá a sua verdade e descobrirá as inverdades que o cegam, onde ele não dará vazão aos desejos falsos. Esteja consciente disso. As más ações não são fáceis de controlar. Não deixe que a cobiça e o erro o levem a um longo sofrimento. Estar claro de si, estar na plenitude, pois se estamos na cegueira da ilusão, deixamos a ganância nos matar por dentro. Não há fogo comparável à paixão. Não há prisão comparável ao ódio. Não há armadilha comparável à ilusão. Não há tempestade comparável à cobiça. Tudo aquilo que está me cegando está me envenenando. Tão lentamente quanto as pétalas caem da rosa, as folhas caem da árvore, quanto as gotas caem da cachoeira, mas na verdade eu posso matar todas elas. Quando eu desperto, o meu eu, saindo das ilusões e despertando a minha verdade. É fácil ver os erros dos outros, difícil é ver nossos próprios erros. Nós passamos os erros dos outros por uma peneira e os classificamos como resíduos. Mas escondemos nossos próprios erros como um trapaceiro que faz truques no jogo. Enxergar o mundo é só abrir os olhos. Não precisa de muito. Enxergar a nós mesmos, precisamos do silêncio e da coragem para enfrentar os maiores demônios. Pois esses demônios que criamos e vivemos sabem todos os nossos pontos fracos. Enxergar o fora é simples. Vencer o interior precisa da plenitude divina. Aquele que gosta de ver defeito nos outros e está sempre censurando-os aumenta suas próprias fraquezas. Está muito longe de obter a eliminação delas. Aquele que está fora, vendo no outro tudo aquilo que ele vê em si, mas não quer lutar, não quer enxergar. O outro é o seu espelho. E dentro desse espelho, você se esconde, apontando para si mesmo e acreditando ser uma outra figura. Não é um homem correto aquele que busca sua meta através da força e da arbitrariedade. Sábio é quem distingue o certo e o errado. Aquele que tem dentro de si a certeza do seu espírito não precisa fazer o mal ao outro, pois ele tem dentro de si a verdade interior e caminhará em plenitude com o todo. Um homem não é um erudito de grande conhecimento apenas por falar muito. Um verdadeiro erudito é tranquilo, permanece livre do ódio e livre do medo. Um verdadeiro sábio é aquele que vive o que diz, aquele que sabe o que sente, que tem em si a plenitude do todo. O tolo diz, mas não age igual. Sente, mas não deixa fluir, pois não está conectado com o todo. Está conectado com as suas ilusões. Um homem não é um pilar da lei apenas porque fala muito. Aquele que, mesmo tendo ouvido falar pouco da lei, possui discernimento próprio e sempre leva em conta a lei. Este é um pilar da lei. Ele tem a lei como sua base. O homem que deixa o espírito fluir é a própria lei, observando que ele não desrespeita o todo e ninguém está fora, pois tudo fora é o todo, e o todo é a si mesmo, tendo em si toda a paz necessária e não necessário sair da lei. Encaminhando já para o final do nosso encontro, mestre, quais são as palavras que o senhor diria para alguém que foi aceito em seu discipulado no momento que entra? E quais são as palavras para aquele que alcançou o despertar dentro do seu discipulado? Para quem entrou no meu discipulado, eu recebo com a luz que ele emana, a altura que ele está, e o coloco à altura que eu sou. E que palavras o senhor dirigiria a ele quando entra? No meu discipulado? Você, sábio, será quando aprender a ouvir o Espírito dentro de si e não necessitará mais ouvir a mim. Oh. E quando ele completa o despertar pleno, já se torna um mestre ascensionado, Que palavra o senhor dirigiria a ele? Quais palavras? O mestre interior se despertou. Não sou mais o seu mestre, mas agora sou o seu irmão. Melhor que um discurso de 1000 palavras é uma só frase carregada de significado e que, ao ser ouvida, provoca um sentimento de paz. Aquele pode ter um discurso belo e simpático, tão ilusório quanto dançar de uma naja. Agora, o sábio pode ter a simplicidade que uma palavra te dá toda a alegria de um pássaro. De um pássaro. Melhor que um homem que vence uma batalha 1000 vezes, 1000 homens, que vence em batalhas 1000 vezes, 1000 homens, é aquele que vence a si mesmo. Ele é, na realidade, o maior dos guerreiros. Uma rocha pode cair em cima de 100 homens, a destruindo. Um rio pode destruir a rocha, pois o rio é a fluidez. O rio se manifesta com a água. O homem que olha para o seu interior e se tira sua forma e as suas pretensões faz parte desse rio e vence todas as suas ilusões. Antes do senhor ir embora, quais são as suas palavras finais para esse nosso encontro? O que o senhor gostaria que as pessoas levassem no coração e na alma? A luz que existe em todos os sábios existe em você. O mestre que existe em todos os sábios existe em você. Para despertar, mate o tolo e deixe nascer o aprendiz. Que assim seja. Muito obrigado. Com as palavras do nosso mestre, entendemos que não necessita de força, que não necessita de pretensões, necessitamos de verdade, de paz e modéstia, pois na modéstia está o sábio que sabe tudo aquilo que o universo dá para ele a cada instante. Que assim seja. Fique na luz. Muito obrigado, comandante planetário Lá. E aí? Agora fica esperto aí, que eu não sei se tá ligado ou desligado. Depois da sua mensagem final, eu preparei um presente para esses 10 mil seres que já se despertaram. O senhor saberá dizer se é possível e, se for, ficaremos muito honrados de recebê-lo. Mas primeiro, diga-nos por gentileza sua mensagem final. A brisa natural do universo caminha te guiando para que cada dia mais o todo se complete em cada um de vocês. Mestre, como eu presenciei a sua facilidade em intermediar a comunicação de outro ser ascensionado, vou fazer esse pedido para que o senhor se comunique com o mestre que conhecemos na Terra como Sananda. E que ele possa passar uma mensagem para esses 10 mil seres despertos que nos acompanham e para todos os outros que vierem a ouvir sobre o tópico Júbilo do Serviço Abnegado, da Dedicação e do Amor. Andar e reconhecer em ti tudo o que necessita para a caminhada da sua própria evolução. Pois observe em você, com paz e plenitude, a necessidade de estar aqui neste momento. Não estar nem acima nem abaixo, mas exatamente aqui, trazendo em vosso coração a abertura e a tranquilidade de todo o universo. Assim, aprenderá consigo tudo, tudo que necessita. Como foi essa experiência para o senhor, mestre? E depois, que palavra o senhor tem a respeito do que foi dito por ele? Experiência tão profunda quanto a qualquer meu irmão possa trazer. Entender que o todo caminha dentro de todos nós, representando aquilo que necessitamos, para que em cada um nasça uma flor para um novo alvorecer. Que assim seja. Obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.